Olá, olá, assinante deste site maravilhoso. Muito obrigado pela sua contribuição pecuniária para este site continuar funcionando, para que David Cialdini viaje para Buenos Aires. Afinal de contas, eu mereço, né? Comer Ah, aquele merece, pô. bife de chouriço após. Pretendo agora, depois do draft, dar uma viajada. Não vou a Buenos Aires, não sei ainda onde vou, mas pretendo na segunda semana de maio viajar. Estarei de férias no meu trabalho do dia a dia, quando eu sou Bruce Wayne, e também no meu trabalho com NFL, onde eu sou o Batman, né? NFL, draft e tal. Muito bom, muito bom. Então, obrigado a você, assinante, que acredita no nosso trabalho, que quer mais podcasts. A gente está soltando dois podcasts nessa semana, enquanto meu gato está me olhando. O que que esse louco está falando sozinho? Não, Tom, Curado estou da fazendo um diarreia esse podcast. gatinho? Não, ainda não, ainda não. Estou esperando sair o resultado do exame de sangue dele. Sangue não, exame de fezes de Tom. E infelizmente não. Eu não sei se foi porque ele comeu um snack de gatinhos, não sei se é porque ele tomou água da pia. Não sei o que aconteceu, mas ele tá com problemas intestinais. Mas ele vai ficar bem porque ele é um gato forte. Vai Que ficar tudo bom. bem. Torço Ontem por ele. fui no médico com ele, no do veterinário, foi ontem ou foi anteontem? Anteontem, né? Anteontem, segunda-feira. É, então. E aí fizemos exame, vai ficar tudo bem, já tô dando probiótico para ele. É importante que ele tá ativo, tá brincando, não tá amuado, porque se ele tivesse amuado, meio blasezão, assim, meio Jay Cutler, aí o gato Fiquei Jay. imaginando um gato com a cara do Jay Cutler. Então, o gato Jay Cutler é perigoso, é sinal que tem alguma doença bem séria, entendeu? E o Então, gato Jay Cutler, você ia dizer pra ele, joga a bolinha pra mim, ele ia jogar bem longe, né? Tipo. é, exatamente. Ele ia jogar pro cachorro do vizinho. Enfim, onde estávamos? Começando o podcast hoje, o tema é. O tema é Edges. Edis. Edges. E aí? E aí? Quem é o pica? Nick the Pick. Nick Bosa é o pica, né, dessa classe, mas não é a classe, assim, tem aquele cara que você diga que nem o Myles Garrett ou um Von Miller que você vê saindo do college já e que você sabe que é um cara que vai ser All-Pro na primeira rodada. Eu não vejo, assim, é uma classe com bons talentos de primeira rodada, alguma coisa no comecinho da segunda e depois tem um buraco grande que vai dar lá pro dia 3. É isso que eu vejo dessa classe, assim, não sei se você concorda comigo. Concordo, concordo. Uma classe profunda. Qual foi a última classe de Edge tão profunda assim? Você lembra de cor? Ah, cara, não lembro de cabeça. Não Teve lembro, uma. sinceramente não É lembro, cara. difícil, cara, que Ed, quando tem muito Ed bom, geralmente sai em primeira rodada pela questão de posição prêmio. Aí sempre fica essa sensação que é uma classe não tão forte. Depois, porque você vai vendo e tal, os caras que vão saindo lá para trás, você não nota tanto, entendeu? Cara, eu tô tentando pensar aqui. Ed, qual foi a última classe boa de Ed? Deixa eu pensar, cara. É que assim, a gente tem que considerar também que Ed não é um negócio de hoje que a gente chama dessa forma, né? Tinha muito classe de DE e classe de linebacker, né? É, então. Aí você tem que considerar, deixa eu pensar. Nesse século não tem, não, cara. Também Ah, não lembro muito. 2011. 2011 foi boa. Que era o Von Lembrei. Miller? É, Von Miller, Aldon Smith, Mo Wilkerson, Robert Quinn, J.J. Watt, Cameron J.J. Watt. Jordan. Essa classe é boa. Essa classe é Justin boa. Houston. É, isso. Jerrell Casey, Ryan Kerrigan, que é um cara bem subestimado de Washington. Essa classe é boa. Eu acho que a melhor classe de Edge. Eu tô considerando a linha defensiva inteira, tá? Mo Wilkerson é Edge ou é interior? Não, não, Ele é interior, mão na interior. terra. É, não, ele é interior. Mas linha defensiva inteira, eu acho que 2011 é uma classe boa. E eu tava vendo o documentário esses dias. 85 também é uma classe boa. É a classe que o Bruce Smith é a primeira escolha geral. Que Ah, entendi. tem o William Perry, o refrigerator dos Bears e tal. Dá uma olhada depois. Mas acho que 2011 é a melhor. É, no, Então, nos últimos anos é 2011. desde 2011 temos a melhor classe de linha defensiva, podemos falar assim, né? Linha defensiva como todo, porque os jogadores de interior de linha defensiva também são bons. É, você teve naquele ano lá, 2011, Aldon Smith, o próprio Muhammad Wilkerson, o J.J. Watt, que é um híbrido, mas acho que com essa profundidade talvez seja a melhor da década, pelo menos, entendeu? É, quando o Djokovic foi escolhido, ele era o defensive end de 3-4. Ah, isso, aí, que hoje não tem mais, né? Hoje não tem mais, né? Então, ou ele era o outside linebacker em Wisconsin? Eu não lembro. Não, sinceramente não lembro. Ele, acho que ele era defensive end. Quase certeza que ele era defensive end. Ele era mão na terra. Então, é uma classe que você precisa de um cara para apressar o passe, você tem que sair na primeira rodada dessa classe e você tem que aproveitar, entendeu? Nem que faça um movimento para subir um pouquinho, para um jogador que você goste muito, alguma coisa assim, você tem que aproveitar nessa classe aqui para conseguir. Quem então é o melhor? É o Nick Bosa? É o Nick Bosa. Bom, então vamos estruturar. Para a gente fazer um podcast sucinto e que traga a maior quantidade possível de informação para as pessoas. Principal ponto positivo do Nick Bosa, eu sei que é mais do que um, mas escolhe o principal ponto positivo dele e o principal ponto negativo dele. Principal ponto positivo dele é uso das mãos. Eu vou em uso das mãos para criar os movimentos de pass rush. Ele tem muita variação, ele consegue ter muitos planos de pass rush que a gente fala. Ele nunca deixa o jogador, o bloqueador, confortável em saber o que ele vai fazer. Isso cria um estresse mental gigantesco, porque a variação de técnicas dele é muito grande e ele executa todas muito bem. Então, eu poderia falar os nomes aqui, mas acho irrelevante falar que é swim, blá, blá, blá, entendeu? Ele é um cara que executa todas as técnicas com muita qualidade e isso estressa profundamente o jogador de linha ofensiva que tem que marcar, além dele ser muito forte, muito atlético, esse tipo de coisa. O maior problema dele, lesões. Lesões, né? Não se sabe quanto ele ficará saudável, ele perdeu vários jogos nessa temporada, na última temporada, jogou só os três primeiros, se não me engano, já tinha perdido tempo em outras temporadas. O irmão dele, o Joey Bosa, do Los Angeles Chargers, também tem um histórico de lesões grande, então isso é uma coisa que preocupa a NFL. Mas, tirando isso, ele não tem, ainda assim, é indiscutível ele como o edge número um dessa classe. É, e o pai dele também foi jogador da NFL, vale lembrar. Então, o segundo seu, quem que é? O Brian Burns? O meu segundo é o Brian Burns. Ponto positivo e negativo, Burns, vamos lá. Positivo do Brian Burns. Pass rush. O bend dele, a capacidade de contornar o arco e criar pressão pela lateral, mas mesmo assim conseguindo variar as jogadas. É um cara com braços muito longos, um cara para jogar em pé na NFL. Acho que com a mão no chão não vai ser tão produtivo. É um cara muito inteligente também. Um cara que tem uma disciplina tática boa, então é isso que eu destaco no Brian Burns. Muito rápido, muito ágil, são as principais qualidades dele. Negativo, se eu pudesse colocar, ele ainda precisa de um pouco mais de peso, apesar de ter pesado melhor do que durante a temporada, ele pesou 112 quilos no combine, ele ainda é um pouco leve, ele tem espaço para ganho de massa magra, e ele vai precisar ganhar essa massa magra, principalmente contra o jogo corrido, em que às vezes quando ele sofre aquele double team, aquele bloqueio duplo... Ele é esguio, né? Complica. Esguio. Ele é esguio. Muita envergadura. Mas ele tem que ganhar massa magra, é verdade. Vamos lá, Davis, vamos lá. Clelin Ferrell, por que ele não é primeiro nem segundo? Clelin Ferrell não é um cara que tem esse bend, essa capacidade de contornar o arco tão grande, isso para ser um dos dois, ele perde para os dois melhores. Ele é um cara que ele já parece ter chego no teto dele, ele já vai chegar prontinho para a NFL, é um cara que tem explosão, é um cara que é muito bom parando o jogo corrido, é um cara que tem muita técnica, mas ele não tem essa capacidade de contornar o arco tão grande, ele não tem essa flexibilidade tão grande no tornozelo e quadris, por isso ele não é nem o primeiro nem o segundo, mas ele é aquele jogador que ele possivelmente nunca vai ser um All-Pro, ele não vai ter lá 16 sacks numa temporada, mas dificilmente ele vai ter menos que 9, ele é um jogador que chega para contribuir no dia 1, e a torcida do time que tiver o Clelin Ferrell provavelmente vai amar esse jogador por muito tempo. Por que o Josh Allen não está tão alto nos nossos boards? Do meu, no seu, do Felipe, todo mundo? Josh Allen é aquilo que a gente chama de speed rusher, um cara que tem uma habilidade atlética muito grande e uma capacidade de contornar o arco muito grande, mas em compensação ele tem fraco uso das mãos, ou seja, quando o bloqueador consegue encaixar o bloqueio nele, ele tem dificuldade de desencaixe, ele não tem uma variedade de técnicas boas, ele não ataca tanto para fora e para dentro com a mesma facilidade, então ele é aquele cara que bate fora e precisa ganhar na velocidade, tá? Ele tem uma flexibilidade muito boa, ele consegue contornar o arco baixo e transformar isso em potência, mas ele não tem uma variedade tão grande. Ele tem muitos problemas contra o jogo corrido, em que, justo por essa questão também de não saber usar tão bem as mãos e desencaixar dos bloqueios, em alguns momentos ele é um pouco indisciplinado taticamente e isso complica ele um pouco. Atleticamente, talvez ele seja o melhor do grupo, mas ele precisa de muito refino. Jalai Polite fez merda pra cacete. O tape dele é legal. O tape dele é de primeira rodada. O tape dele é bacana. Mas ele fez um monte de merda, ficou pistola que os times começaram a jogar na cara dele jogadas ruins que ele fez em Flórida. E aí isso aí vazou. E, enfim, deve sair da primeira rodada. Combine também ruim. Combine tá? Foi ruim. Combine ruim. É verdade. Fez merda no combine como um todo. Se não bastasse, ainda no Pro Day dele, ele ainda torceu o tornozelo. Puta, teve essa, é verdade. Acho que deu, foi. Se a gente achou que o Orlando Brown teve um processo pre-draft desastroso, o Jalai Polite tipo, chutou o pau da barraca, né? Uma coisa assim, tipo. Hold my beer. Pegue minha cerveja aqui. Ai, ai. Inclusive, você estava falando agora, Davis, enquanto você estava falando, eu achei um texto aqui do Bill Barnwell, que é o meu redator preferido da ESPN americana. Ele separou as melhores classes por posição a cada ano. Então, por exemplo, linebacker, que a gente não falou, tem 96, que tem Ted Bruschi, Ray Lewis, os cacetes, Zach Thomas. Defensive back tem 2003, que tem Troy Polamalu, Charlie Steelman, o Asomuga, Sante Schemel, enfim. E 81 também, que tem o Ronnie Lott e o Kenny Easley, dois dos melhores safeties da história. Mas enfim, dei uma procurada lá se vocês falam inglês, que e corroborou com o que eu disse, inclusive. Fiquei até muito feliz, porque 2011 está na lista e 85 também, para linha defensiva. Quem mais falta falar? O Montez Sweat, que é um cara que eu não tenho tão alto. Eu tenho uma certa desconfiança em relação a ele, cara. É o tipo de jogador que eu olho e falo, putz, é produto do processo de draft, não do tape. O Montez Sweat teve um combine sensacional. É um cara que arrebentou o combine, teve números, assim, um combine histórico, realmente. Mas é um cara que não tem nem o bend, nem a explosão. Contorno de arco. Novamente falando, o contorno de arco, nem a explosão de elite. Então eu não consigo ter um cara que não tem pelo menos um desses dois como um cara de primeira rodada. Ele é um bom jogador, ele é um cara muito inteligente, ele é um cara que usa bem as mãos também, ele é um cara que seta a lateral muito bem, que sela essa lateral contra o jogo corrido, e é um cara muito, muito, muito forte. É um cara que você vê movendo o offensive tackle, assim, aquele cara grande, é um cara que não aceita o bloqueio, você coloca a mão nele, ele está sempre conseguindo tirar, então é isso que ele tem de melhor, mas eu não tenho ele como primeira rodada, porque o combine dele fez ele subir no meu estoque, né, na minha cotação, mas não jogou ele para a primeira rodada por essas questões. É um jogador que, se eu pegasse no começo da segunda rodada, eu ficaria feliz. E ele está tão alto que ele teve revelar alguns problemas cardíacos dele, que foi diagnosticado no combine, e ele não caiu quase nada. Tá? São problemas que não são tão graves e tal, mas ele não caiu quase nada. Ano passado, o Maurice Hurst, claro, o problema era um pouco mais grave, caiu lá para quarta, quinta rodada. Só um parênteses que eu não vou conseguir não falar sobre. Os Patriots foram visitar o Boston Red Sox na abertura da temporada de Boston no Fenway Park. O Rob Gronkowski achou uma boa ideia pegar um Vince Lombardi Trophy e usar de taco de beisebol. Ah, que ideia boa. Então, ele ficou o troféu. Ele vai ficar. Tem um... Nossa, que maluco, senhora. Imbecil, cara. Mas imbecil no bom sentido, ele é muito louco, velho. Ele agora aposentado vai ser difícil Nossa de segurar. Nossa senhora, velho. Esse cara, ele, primeiro que eu acho que ele vai virar lutador de WWE, pelo menos por um ano. Porque os caras se machucam, o negócio é combinado, a gente sabe que é roteirizado, mas os caras se machucam, não é tão simples assim. Então, não, tem que ter técnica. Não sei até que ponto o Gronk ficaria muito tempo no WWE, mas é capaz que uma luta ou outra ele vá lá fazer o rolê, mas vai pegar um pessoal. Ah, não, ele tá namorando, né? Ah, então acho que não vai pegar um pessoal, não. Mas, enfim. Ele, a maioria desses caras da WWE são ex-wrestlers universitários, os caras têm a técnica, então não é tão simples. É verdade. Eu sei que é combinado o negócio, mas eu acho legal, velho. Porque filme também é combinado, velho. Filme também é roteirizado, a gente assiste, pô. É melhor ainda, porque tem um monte de coisa que você fala, pô, que jogo chato que eu tô vendo. WWE não, velho, o negócio é roteirizado, não tem como ser chato. E, cara, é legal bater com uma cadeira nos outros. Não, isso aí não pode mais. Tipo, cara, dá concussão, né? Aí... Ah, não pode mais. Isso aí não... Não, mas era legal quando eles iam lá, Hulk Hogan ia sabe lá que eu assistia? Sabe o que eu assistia aqui no Brasil? Gigantes do Ring, lembra? Gigantes do Ring, putz. Claro, tinha o Trovão. Michel Serdan, o Mozart, da treta lá era Michel Serdan e Mozart. Bom, enfim, não vou entrar no mérito do wrestling brasileiro. É, sobre Ed, quem que é o seu Dark Horse? Quem que é o seu, tipo, aquele cara... Que os americanos chamam de satellite team, os times de satélite, os caras que são menos falados, mas que têm que ser considerados. Christian Miller, Alabama, um cara que teve alguns problemas de lesão e com isso perdeu um pouco como é que é a palavra? Me fugiu a palavra de visibilidade durante a temporada. Jogador muito interessante. Eu acho que ele precisa melhorar muito o uso das mãos dele, porque às vezes ele acaba sendo um pouco passivo. É isso que me incomoda no jogo dele. Mas é um cara com uma capacidade de contornar o arco, é um cara muito inteligente, que joga com o pad level bem baixinho, joga com o peito baixo e se dificulta muito. Então é um cara que vai criar tanto problema contra o adversário que corre, quanto o adversário que quer passar a bola, e ele está sendo meio desconsiderado. Eu acho que as lesões tiraram um pouco da visibilidade dele, mas o Christian Miller de Alabama é o meu Dark Horse, é o jogador que eu gostaria de ter, assim, numa segunda ou terceira rodada. Bom nome. A gente não pode esquecer que o Eddie Jackson tem um caso parecido, né? Ele foi escolhido na quarta rodada pelos Bears porque ele tinha quebrado a perna. Nossa. E ano passado foi um dos melhores safeties da NFL. Pra mim, o melhor. Então, pra mim também. Então, vamos ficar de olho. Tem alguns jogadores que acabam caindo por conta disso que surpreendem positivamente. E quem você acha que é o maior candidato a ser bust? Bust, essa classe. Eu acho que você, posso adivinhar? Eu acho que você vai dizer Josh Allen, mas eu acho que é o Montesuet. Não, eu não vou do Josh Allen, não, cara. Eu vou de Montesuet também. Eu acho que ele... Assim, o Jakai Polite pode ser pela ética de trabalho, mas eu acho que ele ainda vai ter sucesso na NFL. Mas eu vou com o Montesuet porque eu acho que ele vai ser escolhido muito alto em comparado com o potencial dele. Se o Montesuet sair na 40 ou na 35... eu acho que ele vai conseguir atingir um patamar de produção condizente com a escolha dele. Agora, se escolherem ele dentro do top 10, que nem tem muito time cotando, eu acho que ele vai acabar sendo um bust e isso pode prejudicar ele a carreira toda. Vão lembrar a carreira toda do jogador top 10 que teve 7 sacks na temporada, entendeu? Porque se você pega um Ed no top 10, ele não pode ter 7 sacks, entendeu? Ele tem que ter pelo menos 6, sei lá, eu digo 6. Mas ele vai ter que ter uns 10 em algum momento, ele vai ter que ter. O que que o nosso ouvinte precisa saber sobre os edges dessa classe? É uma classe boa, especialmente em primeira rodada, com poucas pérolas que vão sobrar para rounds inferiores. Você não vai ter nenhum jogador como um Von Miller, um Khalil Mack ou um Melius Garrett nessa classe. Eu acho que nenhum jogador tem potencial para chegar no nível deles na NFL, nem saindo agora como prospecto, nem para chegar, mas você vai ter bons pass rushers por um longo tempo, especialmente se você escolher na primeira rodada, e depois você vai ter muitos edges de força, aqueles caras que vão ser um cara que vai conseguir um sec aqui e outro acolá, mas que não são jogadores de tanta pressão lá no terceiro round em diante. Fiquem de olho se o seu time puxar o gatilho em Jakai Polite na segunda ou na terceira rodada. Ele pode ter conseguido um steal, porque ele pode ter caído por conta dos problemas extracampo. E aí você tem alguns nomezinhos aí que você tem que ficar mais atento, como os que eu falei, que é o Christian Miller ou o Oshane Chimines de Odominion, de uma escola pequena, que vale a pena ficar bem de olho nele também, que aí a questão é ver como ele vai se comportar em alto nível de competição. O resto é uma classe, aí são nomes que vão vagar pela NFL, e aí alguns vão ter um pouco mais de solidez e outros menos, mas o foco dela está na primeira rodada nesse ano. Muito bom, meu querido David Chiodini. Vamos lá. Acho que falamos tudo que precisava sobre Ed Rusher, sobre os principais nomes da classe, e acho que dá para o nosso assinante já sair desse podcast com uma visão mais clara de quem são os principais nomes e do que eles podem produzir. Eu tô vendo foto do troféu amassado aqui, eu tô descrédulo que isso aconteceu. Enfim, gente, semana que vem então a gente volta com mais um podcast de assinantes e vai ser muito especial. Eu, David Chiodini e Felipe Vieira faremos o draft da primeira rodada. em especial em... Como se fosse o Teleton. Teleton, lembra quando o Teleton passava... quando o Teleton passava em mais de uma emissora? Então, vai ser tipo isso, vai ser um podcast em conjunto com o The Clock, não sei que dia ainda que já faz essa paçoca, mas... Possivelmente para ser lançado no dia do draft. É isso aí, vai ser maravilhoso. Vai ser show. Para de olhar o troféu. Tá bom, para de olhar o troféu. Gente, então é isso, fizemos o seu trabalho, obrigado a você que confia no nosso trabalho, nosso assinante, a gente volta semana que vem com esse especial maravilhoso, e é isso. Tchau, Davis. Tchau.